Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio 29, primeira edição do ano de 2013, edição para 12 de janeiro de 2013. Ora, hoje, nesta edição, nós vamos abordar durante algumas semanas no programa Quarto Andamento, na Antena Web, uma violinista chamada Janine Jensen. Pois é, vamos trazer durante 3 semanas composições interpretadas então ao violino desta violinista. Mas há uma composição que fica de fora. Das 5 que chegaram até nós recentemente, há uma que, forçosamente, fica de parte. É a mais pequena. Concerto de violino de Mendelssohn, obra 64, e que hoje vai ser aqui reproduzida na íntegra, então, no nosso Nota 7. Intervenção única, amanhã não será assim, mas hoje vai ser. Intervenção única de uma edição da Nota 7 que está então aí para o ar neste sábado, dia 12 de janeiro de 2013. Eu despeço-me, envio-lhe um grande abraço e agradeço-lhe de forma muito sincera pela companhia que me fez aqui mesmo no canal 289. Já de seguida, embarca mais uma edição de Girassom. Fique bem, boa tarde e até amanhã. Thank you. Thank you.